Então vamos lá, vamos fechar essa venda. 20% das vezes o cliente diz o quê? 5% das vezes o vendedor diz, leva. 5%, só 5%. E 75% das vezes o que acontece, gente? Nada. O cliente sai e vai embora, olhar em outro. Quem está o erro? É do cliente ou é do vendedor? Porque o cliente vai comprar. Talvez não com você. Então, quando perceber o sinal de compra, gente, não perca tempo. Faça o quê? Fecha a vela assim. Fecha a venda. Paulo, esse gráfico, olha para esse gráfico. Você nunca mais na sua vida vai esquecer desse gráfico. O cliente chega, aqui é o entusiasmo. E o cliente chega sem entusiasmo. É assim ou não é normalmente? E aí você começa a falar do produto, começa a pesquisar ele, começa a falar dos benefícios, das vantagens, e ele começa a entusiasmar, até que ele chega no pico. E quando ele chega no pico, o que é que você faz? Porque se você não fechar a venda no pico, logo depois o entusiasmo começa a... e você não compra mais. Deixa eu contar o que aconteceu. Eu estava no Iguatemi, na livraria, e aí saí da livraria, tinha mais de um cara fazendo demonstração de produtos de academia. Até hoje tem lá. E o cara estava em demonstração. E eu parei e fiquei olhando. E aí o cara fala, demonstrando, aí sai um, sai outro, sai outro, sai outro, até que ficou só eu e o vendedor. E o cara demonstrando para mim e eu olhando. Era aquela máquina central. E eu olhando. E eu disse, eu vou comprar. E aí eu disse, eu vou comprar. Aí pego meu cartão, eu não ando com cheque, aí pego o cartão da minha esposa, o outro cartão da minha esposa, os cartões são iguais, e ela estava com os meus, eu estava com o dela. Eu disse, caraca. Eu disse, meu, eu vou comprar, amigo. Está aqui meu telefone, pode me ligar que eu vou comprar. E saí. Quando saí, o entusiasmo ainda estava ainda aqui. Mas quando eu disse para minha esposa que eu ia botar aquele equipamento de ginástica na varanda dela, ela disse o quê? De jeito nenhum! Pode tirar o cavalinho da chuva! E para onde é que foi meu entusiasmo? Foi lá para baixo. E aí o cara começa a me ligar, olha, onde é que eu pego o cheque? Espera aí só um momento, me liga daqui a uma hora. Ele liga, olha onde é que eu pego o cheque, me liga daqui a duas horas. E eu estava com vergonha de dizer que eu não ia mais levar. Eu preferi ter ele como inimigo do que a minha mulher, meu amigo. E qual foi o erro dele? Ele o quê? Me deixou sair. Não me fez assinar nada. Não foi comigo até a minha casa. Não me fez assinar um recibo. Não fez um contrato, qualquer um guardanapo. Porque se eu tivesse assinado qualquer coisa, eu tinha comprado. 2 anos depois, o que é que eu faço? Eu compro. Mas com outro vendedor em outro local. Eu queria aquilo. E ele não foi capaz de me atender. Sim ou não? Porque ele perdeu o que, gente? Fala para mim, sinal de compra. Então olha só, que casa linda, é a casa dos meus sonhos. O que é que você faz? Como que você fecha a venda? Fala para mim, como é que você fecha a venda? Assina aqui, amigo, assina um contrato aqui. E a pessoa olha para o carro e diz, uau! Você pergunta assim, vai querer? Os vendedores estão fazendo, vai querer? O cara dá um sinal de compra, vai querer? Meu amigo, você não pergunta, vai querer? Você pergunta, onde é que eu mando deixar? Onde é que eu mando deixar? E aí o cara diz, minha esposa vai adorar esse anel. Aí você vai querer levar? Vai. E põe dúvida na cabeça do cliente. Essa não é botar dúvida na hora de fechar a venda. Quer dizer que é em Orlando o Intercoaching? Lembra o Intercoaching? Quer dizer que vai ser em Orlando o Intercoaching? Ainda tem tempo para fazer compras. Ainda vai visar o Circo de Soleil. E ainda vai brincar em todos os parques. É isso mesmo. Assina aqui o teu cheque. Assina aqui o curso que você vai fazer com o Paulo Vieira lá em Orlando, em dezembro, no comecinho. Assina aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Fala para mim, percebeu o sinal de compra? Fecha a venda. Vamos lá, percebeu o sinal de compra? Fecha a venda. Não se preocupe se ouvir não. Fala assim, eu amo não. Porque vendedor só é vendedor quando sabe ouvir não sem se abater com ele. Pergunta! O que é que está te impedindo levar agora? Pergunta! Pessoal, e para fechar o nosso treinamento? Como é que é? Percebeu o sinal de compra, todo mundo? E a cliente disse assim, gente, é a casa dos meus sonhos, gente, o que, é que você faz? Como é que você vai pagar a sua casa? Fala, como é que a senhora vai pagar a sua casa? Olha, ficou ótima essa blusa, puxa vida, como ficou bem, o que, é que você diz? Ou então, já que está levando a blusa, leva a calça também, sabe quem tem uma blusa igual a essa? O Hugo Boss, sabe quem tem? Aquele ator de Hollywood, usa igualzinha a essa, aquele cara. Então, gente, o que é que nós estamos fechando aqui? Técnicas, técnicas e técnicas. E aí quando você fechou a venda, levou o cliente até o carro, levou o cliente até onde quer que seja, você agora, antes disso, está na hora de perguntar quem você me indica. Não deixe um cliente sair sem indicar outros clientes. Não importa seu ramo de atividade. Qual foi o último dia que você pediu indicação para o seu cliente? Pergunta aí, sinceramente. Qual foi o último dia que você pediu indicação para o seu cliente? Pô, se o seu cliente gostou de você, ficou encantado, surpreendido, e você não pediu indicação, não pediu ninguém, você está vacilando, amigo. E aí vem todo um programa de gestão do relacionamento com o cliente. Vamos lá, vamos fechar tudo? Que etapa é essa? Ah, vocês vão se virar, vamos lá. Conquistando a confiança do? Então, conquistar a confiança do cliente, qual é a primeira coisa que eu faço? Todo mundo? Sorrir. Qual é a primeira coisa? Sorrir. Depois você mandou um sorriso pro cliente, o que você faz? Estirar. Como é que é? Esticou as palavras de seguida, o que eu vou fazer em seguida? E pegou o link. O link, um gancho para um bate-papo, que não tem nada a ver com vendas. E depois do link, se quando possível, o que você faz? O que você faz? Massageia, para que ele se sinta importante para você. Massageia o ego do cliente. Massageia o ego do cliente. Conversou, sorriu, fez tudo aqui. Está na hora de o que agora? Está na hora de o que agora? Mergulhar na venda, fazendo perguntas. Porque agora chegou a hora de fazer o quê? Pesquisar o cliente. Fala todo mundo comigo! Você só é vendedor quando você diagnostica e pesquisa as necessidades, os benefícios que o cliente procura com o seu produto. Mostrar apartamento sem entender o que ele quer. Mostrar calça. Gente, eu já vi uma vendedora mostrar 10 calças. E eu louco para ser atendido. Eu disse, eu posso ajudar? Você não entende disso? Realmente de calça não, mas de fazer pergunta é comigo mesmo. Dá licença. Entrei na frente. É, dá licença, moça, a senhora está procurando calça. Você trabalha aqui? É, eu sou consultor da empresa. Ela disse, ah, tá. Eu disse, a mulher já tinha mostrado quantas calças? A vendedora estava tratando mal a moça, sendo grosseira. Ela fazia assim, botava assim, o que você quer, hein? O que você quer mesmo, hein? Aí a moça assim, é uma calça. A minha prima comprou uma calça aqui. Já envergonhada, porque ela sabia que a loja era aquela, mas tinha umas 500 calças. E eu disse, fala para mim, como é a calça que é? É a moça com a calça de stretch toda colada. E a mulher só, e a vendedora só queria vender calça de stretch colada para ela. E ela não queria calça de stretch. Mas a mulher olhava para ela e achava que ela queria calça de stretch, porque a calça dela era de stretch. Como é a calça que você quer? Ela disse, eu não sei bem, foi minha prima que falou. Eu disse, qual é o uso que você vai dar a calça? É para trabalhar. Eu disse, que legal, você está trabalhando aonde? Você trabalha aonde? Eu estou começando a trabalhar na Assembleia. Que legal, o que é que você é? Eu sou assessora parlamentar. E como é a calça que você quer usar lá? Eu não sei bem, é uma calça que não pode ser assim, muito colada, né? Mas tem que ser confortável, passar o dia inteiro. Puxa, legal, uma calça para passar o dia inteiro. E um tecido mais pesado, mais leve. É, um tecido mais leve. E é para combinar com que tipo de blusa? Aí ela sorriu assim, é com essa aqui, ó. Aí abriu uma sacola e pegou 3 blusas que ela tinha acabado de comprar. Eu disse, que legal, para combinar com essas blusas? É, trabalhando na Assembleia? É, o dia todo? Não, são só 4 horas. Eu disse, legal, de manhã ou de tarde? De manhã. Como é que o pessoal que trabalha, como é que ele se veste lá? Ele se veste assim, assim, assim. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você era uma moça aos 20 e poucos anos, é uma calça para combinar com essas blusas, para trabalhar na Assembleia, o dia 4 horas, normalmente pela manhã, assessora parlamentar do fulano de tal e tal. É isso, combinando com essas blusas é isso. Aí eu olhei para a vendedora, você tem uma calça que combina com essas blusas, que não pode ser muito colada, um tecido confortável para o dia a dia, e clara, um jeans claro. Ela disse, tenho, né? Disse, traz pra gente, traz. E ela trouxe lá, toda mal-humorada. E quando ela botou duas calças, ela disse, gente, era isso que eu estava procurando. E por que tanto tempo? Tanto maltrato, e a moça já estava indo embora. Porque ela não soube fazer o que, gente? Pesquisar o cliente. Então você pesquisa o cliente. Pesquisou o cliente e descobriu todo mundo! O que é que o cliente? E você sabe, é uma calça para trabalhar na Assembleia, assessora parlamentar, uma calça que seja muito colada, que seja muito forte, que seja gostosa, que seja confortável durante todo o dia. Uau! E ela vestiu, e ela disse, quero outra agora. E comprou outra, e comprou outra, exatamente igual, só mudava o tipo de lavagem do jeans. Yes! E aí, qual é o próximo passo agora? Qual é, pessoal? Com entusiasmo. E quando eu mostro produto, eu sempre tenho que mostrar o quê? Todo mundo. Mostrar o quê? Porque quando os benefícios crescem, o preço. Mas se você não mostrar os benefícios, o preço. E aí você mostrou os benefícios certos. O que o cliente quer e para que ele quer. ok, e agora falou dos benefícios, e agora que eu vendi o primeiro produto, na hora de vender o? E depois vendi o segundo, na hora de vender o? E vendeu o terceiro, na hora de vender o? Tá na hora de vender o? Não tem, tem qual o limite? Não tem limite. Então, como é que eu falo? Vendas. E eu adicionei o que eu pude. E o cliente pode dizer, não quero, ok. E o que é que está te pedindo comprar agora o carro? Me fala. O que está pedindo comprar a calça agora? Me fala. O que está te pedindo? Você vai fazer mais perguntas. E não entender o produto, mas entender qual é o benefício. E você vai vender não o produto, você vai vender o que, gente? O benefício. Fechou isso, gente. Fechou a venda. Percebeu o sinal de compra? Passa a régua. E você deu um show em vendas. Uau. Qual é a dúvida agora? A dúvida é, você vai pôr em prática ou não? Vai botar em prática?